aqui comigo, cara. Pode ser que seja sua última brincadeira. Já nem sente que mundo saímos. Só a vida de que para que seguimos. Era que 50G, 50 noites fluindo. Vai parecer estranho, mas é nós, menino. Já nem sente que mundo saímos. Para que 50G. Por aqui 50G, 50 noites fluindo. Por aqui 50G, por aqui 50G. Liga rapá, pra legalizar. Por aqui 50G, por aqui 50G. Liga rapá, pra legalizar. Por aqui 50G. Que é nós que tá, é nós que paia. Só não disparará quando vira que não acredita e nunca aplica que é colar. Se pá, pode colar, que vai ficar na bota. Deixa sobra pra eles, afinal, quem que gosta de sobra? Quem que gosta de sogra? Eu teria várias, cuidaria das fadinhas com a minha farinha mágica. Tática trágica, pra quem não gosta de abarreta, tá tranquilo, benzinho. Diz pro papai que eu sou poeta, 50 na meta. E nós não tá de brincadeira, vê bem o que fala farofa, farofa só fala besteira. Mandei a plantação linda, com muito cuidado. Flores nasce na primavera, troncos são derrubados. Vivemos em lugares deslocados por seres guerreiros, fortes ou fracos. Mas o verdadeiro significado até hoje nunca foi, nunca foi explicado. Nesse mundo cheio de corações, alegria, tristeza, maldade ou decepções. As mentes que não podem ser entendidas por outras mentes. Tudo que gostamos às vezes some de repente. Já nem sei de que mundo saímos. Só a vida de que para que seguimos. Por aqui 50G, 50 noites fluindo. Vai parecer estranho, mas é nós, menino. Já nem sei de que mundo saímos. Ha, lado estranho fluindo. Por aqui 50G, por aqui 50G. Liga rapá, pra legalizar. Por aqui 50G, por aqui 50G. Liga rapá, pra legalizar. Por aqui 50G. Raiz estranha, ciclusão, onde pedra se encontra. Fluindo verde na sombra, fogo barata todo lá. Gigante na perna de pau, faz sapo cuspe sal. Tipo especial rugal, lasca tita catatal. Tá confusa a intrusar, hoje a trilha vão cruzar. Na esquina do sonho pesar, na veia que cê usar. Amada insônia, agonia abandonar-te. Atacar-te é de base, aprecia seu desgaste. Sai louco na capa. Da buscada da nave. Vou no rastro de cheiro, mas se não achar, anda nada. Conheço cada armadilha dessa floresta cantada. Desde os 12 sei o valor da noite com os camaradas. Nesse mundo adiantado e muito moderno, curiosidades que existem nesse nosso universo. O campo é grande, mas o espaço é pequeno. Em busca de cura e remédio. Um verde no estado complicado pra manter a calma. 50G de peso caindo a cara. Já nem sei de que mundo saímos. Só a vida de que para que seguimos. Por aqui 50G, 50 noites fluindo. Vai parecer estranho, mas é nós, menino. Já nem sei de que mundo saímos. Ha, lado estranho fluindo. Por aqui 50G, por aqui 50G. Liga rapá, pra legalizar. Por aqui 50G, por aqui 50G. Liga rapá, pra legalizar.